gente DJ invade nos riscos, maloqueiro nos corte 2000 e nós então segura, voz da norte. Não dorme não, irmão, rap aqui bate forte. Deus no coração, vai na fé, não na sorte. DJ invade nos riscos, maloqueiro nos corte 2000 e nós então segura, voz da norte. País do futebol, camisa 10 das picape. Fantasila no ataque, abate, alvo fora de combate. A farpa de madeirite na epiderme descreve o apetite de sobreviver na fuga dos PM. Não vai bater a Enterprise, entrou no bate, é sem massagem. Inimigo do sistema, irmandade maloqueiragem. Virado no DHC, na madrugada um fantasma que vaga de corrente escrava na neva gelada da mata. Desceu da serra, foi parar na fazendinha, viu, diz, assimilou quanto é importante recuperar um preso. Pite um barraco, traga vida, bolso te humilha na fila pra amenizar as feridas, no fim do ladrão de toca fita. Maloqueiro chegou, negou, então mão pra cima. Vandizila assina o beat, a rima é nóis que assina. Zona norte do mapa, aterrou nas rimas e nas picape. Gangue está pesado, sequestro no mic. Camisa 13 do time dos loucos, eu mesmo fugulou. Artilheiro nas palavras, nas levadas, driblador. Pelos becos do Flamengo, os menino encostou. Até a última gota de sangue, vários copiou. Na UVG começou, agora tá se alastrando. Aqui nós nunca para, nós é o rap chegando. Se não conhece, vem comigo. Comigo no caminho eu te falo, famílias maloqueiras, zona norte, São Paulo. Não dorme não, irmão, o rap aqui bate forte. Deus no coração, vai na fé, não na sorte. DJ invade nos riscos, maloqueiro nos corte 2000 e nós então segura, voz da norte. Não dorme não, irmão, o rap aqui bate forte. Deus no coração, vai na fé, não na sorte. DJ invade nos riscos, maloqueiro nos corte 2000 e nós então segura, voz da norte. Bate forte como míssil, rap não é só aí, não é meu vício. O Vandizila ligou, os maloqueiros encostou. O time formou Neto, Marcola, maloqueiro e vulgulou. Do chão de barro mais sagrado que a Meca. É nós mesmo devolvendo rap pra favela. Sou gangsta rap, não do tipo que você conhece. E que se for dos pés de break, quer mudar o rap. Desfaz a marra e guarda o piso, aprende a olhar com respeito. Do tipo verdadeiro, um farol no nevoeiro. Quem é nós? Os maloqueiro. Vandizila assina o beat, os maloqueiros sem limite. De Monte Peri, não tenho o que falar, então shit. Do Flamengo ao sapo, do Peri alto ao Elisa. Trombo meus mano RDC pra nós pegar uma brisa. Veste a camisa, viva Laraza, gangsta. Salve, Jardim Peri tá no ar. Tava em Guaianazes, DJ Vandi me ligou. Trata no som com Marcola, maloqueiro e vugulou. Demorou, fechou, Andero gangsta. O rap tem que estar sempre um bom lugar. Só não pode parar, entendeu tiozinho? Os maloqueiros nessa porra, tamo junto até o fim. Não dorme não, irmão, o rap aqui bate forte. Deus no coração, vai na fé, não na sorte. DJ Vandi nos riscos, maloqueiro nos corte 2000 e nós então segura, vozes da norte. Não dorme não, irmão, o rap aqui bate forte. Deus no coração, vai na fé, não na sorte. DJ Vandi nos riscos, maloqueiro nos corte 2000 e nós então segura, vozes da norte. I'm a bitch.